Ó tempo, chego ao trabalho diariamente, vejo ao lado de minha mesa o calendário marcando o dia anterior. Movo o marcador para o dia atual. Dia após dia, vejo o tempo fluir. Ah, este implacável que não para, passa sorrateiramente sob nossa vida, como a areia que vaza da ampulheta. Quão efêmera é a nossa existência, que escapa aos nossos olhos, que nos tornam vulneráveis, frágeis, pequenos e impotentes. Mas, para quem acredita na imortalidade do ser, cada minuto, cada momento que vivencia e cada grão de areia que escapa da ampulheta são créditos preciosos na existência futura. Para quem acredita na imortalidade da alma, guarda dentro do peito a alegria de viver, sempre no coração a certeza da existência de sua alma gêmea, a razão de seu viver.